hip hop não pode esperar. Tem muitos mano atravessando a nossa onda, o bicho pega na parte de baixo. Estamos há muito tempo remando contra a correnteza, como ponta direita no jogo da vida, dando finta nos grandões que não deixam a gente levantar. Mas na verdade o barato é assim: música simplesmente feita pra dançar, se conscientizar. Os breaks dançavam na São Bento, corríamos lá pra ver Nelson Triunfo iluminado com o seu cabelo. Eu admirava o moinho de vento que o cara dava. Giro de cabeça, tá aí de DJ, uma inspiração, grafite, forma visual de expressão. Insistimos, insistimos e até hoje estamos aí. Graças a Deus não deixamos a peteca cair. Como a moda trouxe, a moda levará comédias. Não tem moda que pode parar a nossa luta, a nossa força, nosso movimento. Talento é uma dádiva à espera de poder alcançar. Eu me lembro muito bem do ônibus, do trem, entupido até a boca. Levávamos disco debaixo do braço, por baixo da catraca, demonstrando a verdadeira paixão. A música é universal, somos ponto crucial. Vise o alvo, mire e atire, pois não fazemos parte deste bolo podre chamado sistema. Certamente engarrafado como refrigerante, temos consciência e consistência. Na música, na vida, nas ruas, no tema. Quem viu, ouviu, sentiu na pele a dor de querer estar e não poder estar. O estilo era selvagem, tinha b-boys. A nossa face é negra e negros somos nós. Na Bela Vista nossa antena estava ligada para todos os fatos que aconteciam. Rap nas praças, nos guetos, nos trechos, nos bairros, na periferia. Insistimos, insistimos, até hoje estamos aí. Graças a Deus não deixamos a peteca cair. Como a moda trouxe, a moda levará comédias. Não tem moda que pode parar, por quê? Do hip hop.